Centro de pouso no 062 no 0. Ingresso aprovado para o portão 02. 02. Depois da herança confirmando, vai realizar um 3,6 e vai me chamar novamente na perna do vento, é isso? Afirmativo. Sim, estamos ingressando novamente na perna do vento. Ok, estamos ingressando agora na perna do vento. Daqui a pouco eu inicio o 360, estamos avaliando as condições da base da nuvem aqui para ver se dá para a gente realizar a missão, tá? Plano 601, por gentileza, confirma o horário do plano, senhor. O senhor não tem, não? Até agora, não. Bastante. Plano 601, me escuta? Tá sério, realmente. Plano 601, me escuta? Me escuta. Acabei de encontrar agora na lista de repetitivo um plano do senhor para 20 e 15. Confirme, o senhor tem algum SHG para algum outro horário, não? Não, é isso mesmo. Às 15 da próxima. Pode adiantar a saída? Afirmo. Para o Galeão da Euleda Bridge é a subida. Eu, infelizmente, não tenho acesso ao plano em si, só essa lista de repetitivo. Em aproximadamente uns 5 a 6 minutos eu vou ter esse plano já pré-aprovado aqui. Perfeito. Muito obrigado. Celebrar 219-62-10, tá já. E confirme estabilizado. Chame a torre 9-8-9-5. Como é o Mike e a Juliette? Mike e a Juliette, continua a aproximação, informe no externo com cheque de trem. Tomarei pista livre, quem negar o 0-9. Quem é que reportará no externo? Uma 856, decolagem autorizada, vendo de Salvador 1 a 70 graus com 10 nós. Decolagem vista 1-0, voo no 856. Estamos com extremamente no 3567, finger 3. Portão 3 livre, senhor, chame táxi o T3567. Camarada táxi, T3567. IP5219, conquista, eu tenho 200 já aprovado, copia 200? 200, copia. Gente, só mais um minutinho, por gentileza. Poxa, 6210, eu solo. Boa tarde, senhor. Livrou na sua escuta. Boa tarde, 6210, autorizado Alfa e Juliette, portão 05. Alfa, Juliette, 05, 6210. TIP 5219, autorizado para Sierra Bravo, Quebec, Victor, nível de voo 200 direto. Decola da pista 10, primeira curva à direita, subida Arbor após Arbor direto. Controle 120.8. Transponder 5517, TRIP 5219. Utilizado para Serra Brava, Quebec, Vitor 200, pista em uso é a pista 10, curva direita após 2000, saída água após DCT 5517, transponder TRIP 5219. O controle 198. 5517, cotejamento correto, TRIP 5219. Parte 3, chame quando pronto para o pushback acionamento. 2-1-9. Juliette, só para informação, tem o tráfego na... Efetuando circuito de tráfego do 90, não interfere com a aproximação, 1 mil pés. Juliette, mas eu não vi o pés aqui, sem referência visual ainda, cara. Bora, tá visual postal. Gente, Mike Eco Juliette, pouso autorizado, pistão 0, vento 160 graus, 099. Gente, como é por gentileza após o pouso, qual a parte que se destina? Gente, bata. 90, gol no 856. 042, Galeão 360, já tem aprovado, copia 36, senhor? Pode ser, professor. Bono Alfa 2 autorizado Sierra Bravo Golf Lima, virar para Zulu no zero até SMAP, após direto posição Lufto, após direto para Bacena, nível de voo 360, decolada pistão no zero, primeira curva à direita, subida da El, Leda, Bridge, controle 120 decimal 8, transponder 5515, gol 1042. Decolada 10, com curva à direita, na saída Leda, na Gael, Leda, Bridge. Após Bridge, eu vou a loop do Barbacena e completo a chegada no Galeão. É o transponder com quem? Transponder 5515. Ok, 5515, transponder, vou 042. Afirma 042, controle 120 decimal 8, a subida da Elo da Bridgen, Bridge intercepta a Presulu 1-0. A Presulu no 0 segue até esse map e após esse map direto Lucas, senhor. É, na Presulu 10, a Presulu 10 aí eu vou pra map, Lucas e completo, vai pra Bacena e completo a chegada no Galeão. Correto cotejamento, gol no 042, portão 9, chame pushback, acionamento. Salvador, o trip 545, autorização, ciente da informação Yankee. 5415, informação Yankee correta para Ilhéus, tem 140 já aprovado. A subida será a da El, Leda, Ilhéus, aguarde um minuto para a cota 5415. Ativo da El, Leda e Ilhéus. Mike Eco Juliette, ao solo. Gol na 273 está autorizado descida até 2.000 pés, que é legal na 091, reporte estabilizado. 2.000 na 091, reportaria estabilizado, gol na 273. Chamou o Mike aí com o Juliette? Salvador, uma boa tarde, está 3894, cruzando a 0150 com a informação Yankee. Está 3894, boa tarde, autorizado chegada Mari, desça para o nível 050, altímetro no 011. Tomatinho, versão 150, está 3894, tentando se ver aqui dentro da rádio. Gente. Por quantas milhas irá manter o desvio, estão 3894? Até aproximadamente tanto de mais. Gente, após desvio, voo e TAP, estão 3894. Ótimo, após desvio, TAP, está 3894. 83, autonomia 3 horas e 40, alterna Ribeirão Preto. 3567, táxi aprovado à direita, ponto de espera da pista no zero, ajuste no zero nuno, no ponto de espera chame em torre no frequência 61895, 3567, tem um bom voo. Ok, ponto de espera, 61895, obrigado. Pode baixar travada? Informa que a pouso final, o estudo da meteorologia está impraticável para a missão de espaço remetido. Sente, Olimpo 01, pouso autorizado, pistão no zero, vento 1, 70 graus, 089. Livre pouso na pista 1-0 para o Olimpo 01. Pronto, cópia. Aprovado para a cópia, trip. 545 Ilhéus, 140, inicialmente, decola da 10, primeira curva à direita, saída Coral, via Golf 677, 120 controle, 0274 transponde. Estimativo, 140 autorizado, Ilhéus, decola da 10, curva à direita, Coral, a saída, 1208 ao controle, 0274 no transponder, o trip 5495. Pedimento correto, postando para funcionamento. Botará a trip. Olhem para 01 no céu solo aos 49. Direita, mantenha a escuta. Luna 273, GLS, 273, completa a aproximação, chame a torre no 895. 895, obrigado, Luna 273. Boa tarde, mantenha ponte perto, 3567. Vai manter ponte perto, 3567. Gona 273, está estabilizado, baixou e travou, pista no zero. Gona 273, livre de pouso, pista no zero, vento 1, 70 graus, 089. Livre de pouso, Gona 273, pista no zero. Gona 856, Recife, 12545. Recife, 12545, Gona 856, boa tarde. Boa. Gol do 567, boa tarde. 567, Brasília, ciente da informação Yankee. Afirmo, foi chamado aí na 1211, da ciente da informação Yankee, Brasília, copia. 567, Salvador Brasília, 360 autorizado, decola da 10, primeira curva à direita, saída arbor após elefa, veio pelo 17, 1208, controle, 5532, não transponder. Eu não consegui copiar o transponder. 5532 o transponder. Seu Juliette, só fique atento a obras ali. Pessoal, estou fazendo uma revisão na pista no site. Só fique atento, por gentileza. Já foram avisados. Autorizado 360 para Brasília. Decola da 10. Arbor é a saída. Elefa fez o Luno 7. O controle de saída 208. 5532 no transponder, gol no 567, está no 11. 567, procedimento correto, resposta pronta para posicionamento. Obrigado, senhora, chamando em pronto. Trip 5219 para posicionamento, parte 3. Parte 3 está livre, reporte táxi. Tapo táxi, 5219. Salvador, boa tarde, é o trip 5464, dentro da informação Yankee. 464, Matheus, 190, aguarde o instante 4. 042, posição 9, pushback acionamento. 1042, no 09, fazendo centro de solo, vai reportar no 08 para o início do táxi. Possível, no 08? Bono 042, chamou para o pushback? Afirma, na posição 9. Afirmativo. Vai efetuar a coordenação que estive com a equipe de solo, na infraero, e vai reportar no traveto 08 para início do táxi. Bono 042. Ah, positivo. É, o 042. Cruz. Cruzamento da 10, outra parte militar, acionar a sequência livre. Muito obrigado, boa tarde. 90 autorizado, Diego Filmeira 77, decolada 10, primeira curva à esquerda, saída Puca, transição Caju, 1208, controle, 5514, transponder. Autorizado então, nível 190 para Maceió, Diego Filmeira 77, decolada 10, curva à esquerda, saída Puca, transição Caju, transponder 1208, frequência de controle no 208 e no transponder 5514. Trip 5464. 5464, procedimento correto? Eu posso para o estacionamento. Começa 7, livre de decolagem pistão 0, vento 1, 70 graus, 089. Livre de decolagem no 0, está 3567. Mandou trip 5219. Siga, trip. Vai precisar aguardar mais um pouco aqui para o pushback, chamará. Seguinte, então chame quando pronto, trip 5219. Chamará, 5219. Muito obrigado, até a próxima. Paulo Salvador, boa tarde, é o Azul 4206, informação Yankee, solicitou 350 Recife. 206 Recife, 350, aguarde, estante copa. Aguardo. Para o nível 360, após 2000 pés, está autorizado com a direita na frente elétrica. Afirmativo, após 2000, vai voar Elefa, TV 567. O 1273, escuta? Afirmativo, que você está montando, Sérgio, então vamos mudar. Solo, 1273, boa. 273, é da Cidade Alfa, reportagem, você está com o seu Juliette. Da Juliette, são 273. Três, vamos manter posições da Juliette e aguardar para ingressar na parte principal. Entre no 273, vai aguardar o companhia sair lá atrás? Afirmativo, eu tenho uma aeronave da companhia que vai iniciar o táxi após a mesma iniciar a autorização de seu ingresso. Sem problema, qual vai ser a posição? Será 09. Quatro, dois, zero, meia, Recife, 3506, autorizado, via pista 58, decola da 10, primeira curva esquerda, saída Fuca, transição Caju. 1208, controle, 5504, transponder. Recife, 4206, aprovado, Recife, 350, autorizado, 58, decola da 10, curva esquerda, Fuca, Caju. 208, controle, 5504, transponder. Corredor de geramento, procedimento correto, resposta plano para funcionamento. Agora pronto, 4204. Prazo 3894, completa aproximação, chame a torre na noite, mais 5. 384, 3894. Doutor 94, me escuta da torre? 894 na escuta da torre. Doro, mas o 4206 aperta o OIT para o pushback de acionamento. 08 vai aguardar o instante para o início do pushback. Guardando, 4206. 180 graus, 089. Achar travado ali depois, 4304. Muito obrigado. Pode para o táxi. Felipe. Táxi, eu vou 1042, está com 148, 3 horas e 5 metros alternando o caminho, né? Pesado táxi, via parte principal, Índia e Alfa, no ponto de espera da 10, torre 1895, quem negar 10, 12, boa viagem. Obrigado. 1273, observar a passagem da aeronave da nova companhia, após a mesma liberar a Juliette, vai ingressar na Juliette até o transbordo do 06 e vai aguardar a viatura da Infraero para guiá-la até o 09, ok? Certo, vou no 273. Paulo, Salvador, boa tarde, tá 3894, Lebron. 3894, vai ingressar na Juliette, vai ingressar na Alfa, reportagem da Juliette. Alfa, Alfa da Juliette, tá 3894. Tem autorização no Golo 601? 601 no Galeão. Seis informação Yankee? Gente. Aguarda o instante para cópia, é isso? Prepare da Eulia da Brilha. Tá bom, obrigado. Uno 042, Alinda, cola pro sino 0, vento 180 graus, 099. Alinda, cola na 1018, 1042. Entra a guarda, está autorizado para o spec com 4206. Gente, eu falo que a aeronave da Gol que vai para o 09 vai ser rebocada. Vai, correção, vai para o 09 através do follow, ok? Assente, 4206. Salve Salvador, boa tarde, eu chamei 6201, assente da informação Yang. 6201, Galeão, 360, número 2, cópia agora distante, prepare da Eulia da Bride. Número 2, guardando da Eulia da Bride, 6210. 93894, vai ingressar na Juliette para o portão 03. Juliette para o 03, tá, 3894. É 259 para Guarulhos, 360, número 3 cópia, prepare da Eulia da Brilha. Tá escuta, obrigado. Para o táxi, o trip 5415 com 43 a bordo, 4 horas e 30 de autonomia, alterna Galhão. O trip 5415 de autorizar o táxi, reposte para ingresso no pátio principal. Reportará, trip. No Galeão 360, pronto? Pronto, para. Galeão 360, veio peso 1-0, após o SMAP, após conforme rota do plano, decola da 10, primeira curva direita, saída da El, Leda, após bridge, 1208, controle, 5527, transponder. Só confirme, controle, o solo, foi pro 6201, no Oceanero. Não, foi pro gol, desculpa, Oceanero, foi pro gol no 601, 360, pro Galeão. Operador 10, decolada 10, curva direita da Hélia da Brisa, 120.8, 5527 na 01, pronto para o espectro acionamento. Volume 601, com o regimento correto, resposta pronto. Está pronto no 01. 01, vai aguardar o instante para dentro do pushback. Na escuta. Desculpa aí, gol. Nada, legal, bom gol. Tribe 5415, autorizado ingresso no pátio principal, vai taxi a via Indy Alpha, no ponto de esperador no 0 Torre, 1895, QNH no 012, boa viagem. IP5415, obrigado. Bruno 601, vai aguardar um instante para a gente do pushback. Aqui temos uma aeronave da TIP que vai passar sem retaguarda e uma da Azul que vai iniciar o táxi. Ok, está aguardando a sua autorização, obrigado. Salvador, excelente tarde, está 3897, está sem informação e aqui na posição 612. 297 no 612, Guarulhos 320, prepare da Eulia da Bridge, número 3, cópia. Número 3320 da Hélio da Brite, obrigado. CNE 6201, Galeão 360, pronto? Pronto, 6201. CNE 6201, Galeão 360, autorizado, via UPS 10, após SMAP, após DCT loop, topoz conforme rota do plano. Decola da 10, primeira curva direita. Da El, Leda, Bridge, a saída, 120, decima 8, controle, 5475, transponde. Autorizado. E o Galeão 360, eu preciso do 1-0, SMAP, Lusto. Decola a pista 1-0, curva direita da Elleda Bridge, controle 208, transponda 5475, Oceanair 6201. 6201 no procedimento correto, resposta plano para posicionamento. Gente, 6201 no Oceanair. Tem um 9 da Azul que vai iniciar o táxi, na passagem da guarda, após iniciar o táxi da mesma, autorizarei o seu pushback. Alô, Salvador, o Azul 4206 para o táxi, OB 112, 3030 da autonomia, alterna Aracaju. Azul 4206, autorizado o táxi via a parte principal Índia e Alfa, no ponto de espera da 10, time Torre. 1-1-8-1-9-5, QNH 1-0-1-2, boa viagem. Gente, via parte, alfa, obrigado. Bruno 601-1-0-1, vai coordenar com a equipe de solo, que após a passagem da aeronave da Azul, que irá para o esperador 1-0, está livre o pushback e resposta para o táxi. Positivo, coordenação após o Azul, que vai para o esperador 10, chegando 601, iniciando 01, obrigado. CNE 6259, Guarulhos 360, pronto? A escuta, tá pronto. Via 259, Guarulhos, 360, nível autorizado, via UP Zulu 16, após Bravo Hotel Zulu, após DCT Trive, após conforme rota. Decola da 10, primeira curva direita, saída da El, Leda, após Bridge, 1208, controle, 5526, transponder. Autorizado, 360, Guarulhos, uniforme Zulu 16, Bravo Hotel Zulu, Trive. Conforme o plano, decola da 10, curva direita da Euleda Brigue, 208, 5520. Eu deixo com o nosso procedimento correto, responde pronto para posicionamento. Chamará, obrigado. 3897, pronto? Pronto, prefeito. Voador Guarulhos, 320 autorizado, via UPS Zulu 16, após Bravo Hotel Zulu, após DCT Trivia, após conforme rota. Decola da 10, primeira curva direita, Dael, Leda, Bridge, saída, 120, decimal 8, controle, 5536, transponder. Transponder 5536. 320, decola da 10, direita, Dael, Leda, Bridge, 208, Salvador, 5536, transponder. Vamos de Bridge a Pesuru 16, Belo Horizonte, direto 3, depois conforme, da 3897. Procedimento correto, resposta pronta para processamento. Maria, tá certo. Azul tá se aproximando já da Taxo Índia. Ah, bom. Obrigado. Salvador, boa noite, Azul 4206, ponto de espera da 1H. Azul 4206, boa noite, a linha decola Psuno 0, vento 160 graus, 079. Gente, livre de ingresso, alinhar e decolar, Azul 4206. Dona 042, centro Recife na 260, alterna, correção, 13325, alterna no 3395, Dona 042. 3325, 3395, gol 042. A matar. Boa. Solo 3897, informe ajuste. 297, ajuste 1012. Obrigado. Sendo azul 4209. Vicente. Aborda 177-3050 Campinas. Estou autorizado o táxi via Índia e Alfa no bordo de esperado 10, chame Torre. 118-95, QNH 1012, boa viagem. 1012, eu ajuste, Índia e Alfa no ponto de espera 10. 18-95 a Torre, agora 601. Obrigado, boa tarde aí, até a próxima. Boa tarde. 4306, contato radar, submantanha nível 350, conforme autorizado. Autorizado, sem resistência, para nível 350, azul 4306. estacionamento China 6259, posição 02. 2, tá livre pushback, reporte para o táxi do China 6259. Livre, reportará. Salvador, gol no 601, parte para da 10, pronto. Uno 601, autorizado a linha, decolapso no 0, vento 170 graus, 099. Estão no 0 a linha e decola, Uno 601. Salvador, Oxané 6201, limite número 5 para o pushback e acionamento. 05 está livre, pós-táxi. Está amarelo. Salvador, TRIP 5219, solicita push e acionamento. TRIP 5219 no pátio 3, está livre, pós-táxi. Estará para o táxi 5219. Controle com 1601, boa tarde. Dona 601, boa tarde, contato radar, suba para o nível 360 na saída da EL. 360 na EL. Alô, tá 3897, pushback, acionamento na posição 612. Às vezes o elevador está disponível do push. Aguarda. T-6201 tem chamado para início do pushback? Afirmativo, iniciando nesse momento. Seguinte. Então, 2897 no 06 está livre, push pós-táxi. T-97 na escuta do solo? Está autorizado? 3897 está livre, o pushback no 06, reporte táxi. Autorização para o táxi, está 3897. 121, o Janel vai ter só um minutinho aqui na posição, ok? 6201? Afirmativo, 6201. Então, 6201, reporte quando totalmente pronto. 7620. Salvador 5219 com 53 a bordo, 4 horas alterna Salvador para o táxi. Vai taxiar até a saída do pátio principal. Do pátio 3 vai botar para ingresso no pátio principal. Gente, então vai até o pátio principal e aguarda, 5219. Vai reportar para ingressar no pátio principal. Reportará. 67 da Gol, no 11, puxa acionamento. 567 no portão 11, em coordenação com a equipe de solo, vai reportar no através do 08 para início do táxi. Quem vai coordenar com a equipe de solo, através do 08, vai iniciar táxi, 567 vai chamar pronto lá. BOB1168, autonomia 0440, alternando o Galeão. Chanel 6259, autorizado o táxi via Índia e Alfa, no ponto de espera do 10, torre 1895, quem negar 1012, boa viagem. Autorizado o táxi via Índia e Alfa, ponto de espera pista 10, 6895, 1012. O 35219 está autorizado a ingressar no pátio principal, vai seguir a nave da Avianca, via Índia e Alfa, no ponto de espera do 10, torre 1895, quem negar 1012, boa viagem. 012, vai seguir a aeronave da Avianca, ponto de espera 1895, grato, bom trabalho. Centro Recife, no 2545. Centro Recife, 2545, azul 4306. Obrigado, uma boa noite. Boa. Para o táxi 229 a bordo, 4 horas e meia de autonomia, alterna o Galeão. 397, utilizado o táxi via IG Alfa, no ponto de espera do 10, chame torre, 1095, QNH 1012, boa viagem. Obrigado, 1012, no ajuste, IG Alfa, ponto de espera, torre 1185, 3897. CNE 6201, Corinha, equipe de solo que após a passagem da aeronave da TAM, a sua retaguarda, está livre pushback após táxi. Gente, após ter AM autorizado por estacionamento, pistão 06201. Guarda diferente. 601 no torre, correção, centro Recife, no 260, correção, no 3325. Mano, Recife, 3325. Afirmo. Senema 259, contato radar, se batalha nível 360, na saída da ELA. 360. 0 para prosseguir direto da EL, por favor. Sena 6259, voe Leda. Direto Leda, obrigado. Trip 5415, serviço radar terminado, 50 milhas sudeste, Zona Rede Salvador. Mantenha o nível 140, chame Leos 120, décima 1. Trip 5219. 40, Guarulhos 360, qual a distância de cópia? 4640. Torre Salvador, excelente tarde, 13897, no ponto de espera da 10 está pronto. 13897, boa tarde, a linha mantém, cabeceira no zero. A linha mantém na 10, 13897. Com 219, com 226, controle 120, decimal 8, bom voo. 1208, obrigado, boa tarde. Salvador, trip 5219. Trip 5219, boa noite, contato radar, suba para o nível 200 na saída Arbor. 200 Arbor, tá, libera das restrições? Tá liberado. Gente, libera das restrições, trip 5219. Confirme? 464 no 3 está livre pushback após táxi. Bota da táxi. Para o táxi, o Xanero 6201, estamos 121 a bordo, 3 horas 55, alternando Guarulhos. Xanero 6201, autorizado o táxi. Via Índia e Alfa, no ponto de espera da 10, chame Torre 118 decimal 95, quem negar 10012, boa viagem. Bom, chame de Alfa lá, 1895, obrigado, até a volta. 089. Livre decolagem da 10, tá 3897. Para Salvador Guarulhos, 1360 autorizado, via o Zulu 16, após Bravo de Zulu, após ECT Drive, após conforme rota. Decola da 10, primeira curva direita, saída da EL, Leda, Bridge, 120, decimal 8, controle, 5545, transponder. Firma, 5360 autorizada para Zulu 6, até BHZ, DCT, Drive. Decola da 10, curva direita, da EL, Leda, Bridge, 208, controle, transponder, 545, bom, no 1940, posição 4. 1940, cotejamento correto, reporte quando pronto para posicionamento. Reportarão 940. Salvador, Xanera 6201, no ponto, espera pronto. Xanera 6201, ali mantém cabeceira no zero. Ali mantém cabeceira no zero, na 201. Então 3897, decola 229, controle 120, decimal 8. 208, boa, então 3897. Salvador, excelente tarde, então 3897. Então, 3897, boa tarde, contato radar, suba para o nível 320, na saída da EL. 320, pode voar da EL ou Leda? Autorizado Leda, tá 3897. Obrigado, boa Leda, tá 3897. Leda, agora distante para cópia. Vai dar mais uns 4 minutinhos para decolagem. Vai Para táxi, o trepe 5464 com 59 a bordo, 4 horas e 15 de autonomia, alternativa Salvador. O trepe 5464, autorizado o táxi, reporte para ingresso no pátio principal. Autorizado o táxi, vai reportar para ingresso no pátio principal, 464. Para ingresso no pátio principal. Autorizado ingresso, vai dar que ser a via Índia e Alfa no ponto de espera do 10, torre 1895, QNH 10, 12, boa viagem. Autorizado ingresso, vai dar que ser a via Índia e Alfa no ponto de espera, torre 1895, com ajuste no 012. Grato, bom trabalho. O 464. Pronto para o táxi, o gol 567 com 180 a bordo, 350 Campinas. Ano 567, autorizado o táxi via pátio principal Índia e Alfa, no ponto de espera da 10, time torre 118.95, que nega 10, 12, boa viagem. Ajustado 612, Índia e Alfa autorizado pelo pátio, no ponto de espera vai chamar 295, no gol 1567. Ano 273, com fim, 360 pronto? Só logou no 273. Afirmativo, está pronto, cópia? Afirmativo. Confins 360 autorizado, via pêsulo 16, decola da 10, primeira curva à direita, saída da EL, Leda, Bride, 120.8, controle, 5541 no transponder. Autorizou 360, conforme a folha de voo, para Confins, adicionou no meio de volta, mesmo com curva direita após, até EL, Leda, Bride, 208, controle, 5541 no transponder. 1273, cotejamento correto, forte quando pronto para posicionamento. E, passará o gol, 12. É 201, decolar 234, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, obrigado, até a volta. Oi, Salvador, gol do 567, próximo ponto 0, da 10, pronto. Boa noite. Gol no 567, boa noite, manda ponto 0, da 10. Manda ponto 0, da 10. 360, nada é, 620. O gol 273, coordenação equipe de solo no 09, vai reportar no através do 08 para início do táxi. No 567, a Lima tem que ser no 0. A Lima tem 1 no 0, 567. 464, secador 35, controle 120.8, bom voo. Chamaram o controle 1208, grato, 5464, boa noite. Salvador, boa noite, trip 5464, decolou na PUC, 1100 pés na sua escuta. Confirme para o controle. O trip 5464, decolou na PUC, 1200 pés passando na sua escuta. Trip 5464, contato radar, suba para o nível 190 na saída PUC. Autorizada ascensão para o 190 na PUC, 5464. Patango Fox, Papagolfo, prossiga. Confirme, é Papatango Fox, Papagolfo? Patango Fox, Papagolfo, confirme, realizou seu plano de voo? Gente, suba e mantenha o nível 100 inicialmente. Acione, aguarde o transponder a ser acionado. Boa tarde, autorizado de chegada Mari, desça para o nível 110, QNH 10012. Matiu. Papatango Fox, Papagolf, acione 5507. 7, poste para o táxi, segundo 940. Porta não, no 940. Centro 3897, Centro Recife, no 3325. Recife, no 3327. Começa a 38, controle 120.8, bom voo. 208, muito obrigado, boa noite, senhorita. Grande abraço. Controle de Salvador, muito boa noite, é um 567 da Gol, decola na Arbor. Zona 567, boa tarde, contato radar, suba para o nível 360, após 2000 pés está autorizado curva à direita na proa de Elefa. Após 2000, já iniciando agora à direita, curva para Elefa, 360 autorizado, 567. Mantenha Fox Papagolf devido ao tráfego nessa posição. De 9 horas e 7 milhas e meia, sentido oposto, um Boeing 738, passando nível 180 em descida 190. Agora 7 milhas e meia, tráfego adicional nessa posição de 12 horas e 17 milhas, sentido oposto, passando nível 190 em descida ao nível 160. Bom, no 884, desça para nível 050. Altímetro no 092. Bom noite, 1884, vetoração para prosseguir na descida, curva de